sucessos que o povo canta. Futebol, notícia, utilidade pública. CYK 694, onda média de 1.100 kHz. Curvas de 49 e 19 metros. Rádio Globo São Paulo, o som da liderança. Da montanha, agora é tão estranha, tem mesmo a cor da saudade. Que crueldade, da cabocla minha amada, esqueceu sua morada e a minha felicidade. Que crueldade, da cabocla minha amada, esqueceu sua morada e a minha felicidade. Seria um santo pra minha felicidade. Eu quero por caridade o amor dessa mulher. Quem tanto quer, quem te ama e quem te adora, tão triste chora nesse rancho de sapé. Me desprezar por um outro da cidade, a maior infelicidade é despreza quem quer ver. A sorte foge, o dinheiro se traceia, torna vim morar na aldeia, fica igual a eu também. A sorte foge, o dinheiro se traceia, torna vim morar na aldeia, fica igual a eu também. 4 horas e 14 minutinhos. Rádio Globo. Na Rádio Globo, São Paulo contra o crime. De segunda a sábado, às 7h50 da manhã, Milton Parron e Zé Nelo Marques defendem a comunidade, prestam serviço. São Paulo contra o crime. Denúncia, justiça. São Paulo contra o crime. De segunda a sábado, 7h50 da manhã, na comunicação líder da sua Rádio Globo. Eu tomo vida, sai? Tomo. Vitasai. Você acha que se eu não tomasse Vitasai eu aguentava essa pressa? Vitasai complementa a minha alimentação, né? Eu corro pra cima e pra baixo, levo as crianças na escola, arrumo a casa inteira. Isso é ginástica que eu tô fazendo. Olha, eu melhorei, aprendo e estudo com muito mais facilidade. Vitasai, ó. Olha aí, ó. É o povo que tá dizendo que Vitasai é bom. E você sabe, a voz do povo é a voz de Deus. Pode tomar que vale a pena. 4 horas e 15 minutos. Estudantes que não estudam, professores que não ensinam, greves, agitação, falta dinheiro, os laboratórios são antiquados, as bibliotecas estão desatualizadas, desinteresse, desestímulo, desânimo, as universidades de São Paulo estão em crise. O que fazer para impedir a decadência? Leia a série de reportagens de O Estado de São Paulo, às quintas e domingos. Alô, alô, meus tesouros. O Chacrinha é um tesouro. Neste sábado, 15 para as 2 da tarde, mais um sensacional Cassino do Chacrinha pela Rede Globo de Televisão. Prêmios para o cachorro mais bonito da tarde e mais uma etapa do concurso de break. E ainda, as presenças de Joana, Lauro Corona, Gonzaguinha e Baby Consuelo. Cassino do Chacrinha, neste sábado, 15 para as 2 da tarde. Entre no pique da Globo. 4 horas e 17 minutos. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura, peça, quebra, tarraca em mim. Ei, beleza, baile na roça. Baile na roça, se dança assim. Pego na cintura dela e ela tarraca em mim. Como é bom tarracar, né, senhor? É. E é isso aí, minha gente. E pra você ouvir uma boa música, Um radinho novo em casa não é mal, não, né? E se não dá pra comprar, tem que fazer como? Se não como? Dá pra comprar, vai até o correio, mande uma carta, ou duas, ou dez, quantas cartas você quiser, mande aqui para a sua Rádio Globo. E nós vamos sortear diariamente um rádio portátil. Roberto Carreiro quer dar um rádio portátil para você. Quer dar uma bicicleta, todas as semanas uma bicicleta. E uma vez por mês a viola prateada. A viola prateada e muitas e muitas e muitas malhas. 2.000 malhas do Beto Carreiro para você ganhar em sua casa.